O tradicional representante da cidade de Curuçá está aqui. Intersom. Hey! Uou! É pressão pra galera! Wave de super! Shut your mouth and close the door. I wanna watch you while you take it off. I'm gonna take a blindfold, put it on, and then I drop the leather to the floor. É chope e biriquinha também, mano. Ele só copia, o invejoso, ele só copia. Nosso amigo Tayata e a Jaque, 7 anos juntos, estão aqui comemorando hoje aqui no Bragantino, ao lado do Inderson, ao lado do som que eles gostam, hein? Fala pra mim, o som é... Aparelhagem mais carismática da região. Inderson ou Arrebentão? O jogo virou. Papá! Como esse mundo gira. Vai, coxinha! Agora vai sofrer na minha mão. Prova do seu desprezo. Corre, Luan! Com a poderosa Super Bis, te viseu. Paulo Henrique, Paulo Calado, Ricardo Mix e meu DJ. Vai, vai, vai! Paquinho da trilha, toda a galera aqui. Prazeres com a gente, tá todo mundo aí, Anderson! É pressão, pressão, pressão, pressão. Yeah! Quando me lembro do teu beijo, bate a saudade. Um desespero não dá mais. Antigamente o DJ ainda ganhava uma água, mano. Ó, o tempo bom. Não dá mais pra esperar, o tempo castiga. Eu preciso te encontrar pra te falar. Pra lá. Deus me enxerga, eu não aguento mais. Só perder você. Olha bem pra mim, amor. Oh, olha bem pra mim, amor. Oh, não deixa eu ficar como estou. Oh, sofrendo com a minha dor. Meu amigo Muré, nosso amigo Chula, está aqui presente com a gente, todo mundo ainda, obrigado a toda a galera, aqui no Bragantino! Bye. Interson. Comigo, Vanderson de Castanhal, Vinha Araújo, obrigado, Vanderson! Aqui com a gente, tá tudo ligado no Interson. É pressão, pressão! Bora, Rafinha, bora, Rafinha! Roupinha do Pai Sandu, bora, Rafinha, meu garoto! DJ Ney, não refresca, meu filho! Chico. Ela pegou meu Chico preto, ela alisou, ela beijou e ainda quer levar. Quer levar. E dele eu morro de ciúme, por isso meu Chico preto eu não vou lhe dar. E o Tayata, o que que ele é? Ele é o meu bichinho de estimação. Ele vai comigo por onde eu for. Sem o meu Chico preto eu não vou ficar. Eu não vou. Eu não vou. Mas preste atenção no que eu vou dizer. Se tudo que eu falar você me responder, eu juro que eu tô meu Chico preto. Interson no Bragantino pra galera! É! O bico do peito do Chico preto é preto. Quem disser que o bico do peito do Chico preto não é preto? Tem o bico do peito mais preto que o bico do peito do Chico preto. O bico do peito do Chico preto é preto. Quem disser que o bico do peito do Chico preto não é preto? Tem o bico do peito mais preto que o bico do peito do Chico preto. Vou virar mais uma! Mauro Insera aqui com a gente, a dupla infalível está presente hoje no Interson da toda a galera. Vai, vai, vai. Alô, Janjan. Amor. Brasil. Quando eu te encontrei. Pô, no Brasil, hein, bicho. Paixão, nunca imaginei. Vai. Amor. Top. Que o meu coração. Bora, Rafinha, bora, Rafinha, meu garoto. Tá aqui presente no somzão que ele gosta, hein? Hoje eu te amo tanto e não quero te perder. Lembra do ponte, lembra do ponte que eu me lembro, meu irmão. Me amarrei no teu carinho. vamos lembrar! Na marcante no Abade! Agita e começa a balançar. A batida é tecno, DJ não para de tocar. Assim, na marcante, na marcante, na marcante. Intenção, vem, vem, vem, vem, vem. Vamos lá, gatinha, vamos balançar. Se liga na batida, tecno do meu Pará. Vamos lá, gatinha, vamos balançar. Se liga na batida, tecno do meu Pará. DJ Brasil tocando tudo com vibração. Agora o DJ Márcio, DJ Boca de Catraca, é quem vai detonar o brega das aparelhagens. Bora Rafinha, nós, irmão. Os melhores! Um abate pra galera! Na marcante no Inderson! Decidi não sofrer mais, posso esquecer. Você mentiu, enfeitiçou meu coração. Aqui! DJ Ney, não refresca, meu filho! Foi ilusão. A aparelhagem mais carismática da região. Inderson. Bragantino! Chega a noite e eu me lembro de nós dois. Bate forte a saudade, não dá pra suportar. Por onde eu olho, tudo me lembra você. Meu amigo Elton, nosso amigo Cabeção de Agudual. Segue presente com a gente, meu parceiro Elton. Que esteve ontem aqui no Bragantino, no Forzão, e está aqui já chegando junto antes do Domingão pra galera. Olá, Elton! Ele chegou pra detonar, ele chegou pra agitar. DJ Gerson faz a onda que a galera quer dançar. Ele chegou pra detonar, ele Na marcante, vai, vai! Ele vai fazer uma festa e a galera vai dançando e a multidão vai gritando: DJ Gerson! DJ Gerson! DJ Gerson! DJ Gerson! DJ Gerson! Ele chegou pra detonar, ele chegou pra agitar. DJ Gerson faz a onda que a galera quer dançar. Ele chegou pra detonar, ele chegou pra agitar. DJ Gerson faz a onda que a galera quer dançar. Ele vai fazendo a festa e a galera vai dançando. E a multidão vai gritando. DJ Gerson, DJ Gerson, DJ Gerson, DJ Gerson, DJ Gerson, DJ Gerson, DJ Gerson. Disse que eu menti, que te enganei. É marcante! Chega de ficar me culpando. Meu bem, eu te avisei que sempre gostei, gostei de brincar, de me aventurar. Nunca me amarrei. Eu te avisei. Que é, filha? Quero fazer amor com você a noite inteira até o amanhecer. Curtindo o som do meu coração. DJ Alex Sinandinha, quem comanda o campeão. Solta o som aí, DJ, que eu quero é dançar junto com o JC, que agora vai tocar. DJ Alex Sinandinha, que comanda o campeão. Vem dançar nessa batida que é o som do Pecadão. Pancadão, não chegue com um taiata aqui ao lado. Ô, pancadão! Chegue rápido, ó. Porra, clareou, meu irmão. Eu paro de pensar em ti. Você com certeza vai ser descontada essa, mesmo. Quando você tocou pra mim, me apaixonei naquele momento. Não é imaginação, é pura curtição. Mega! Príncipe negro. Vinda sombra, galera! Eu te ansio de Elson, tocando com emoção, palpitando as batidas do meu coração. Tamo junto, pancadão! Toda a galera chegando hoje no Bragantino pra galera! Ai, coxinha! Me perdoa! Pra que se perdoar se você não vai mudar? Vai mudar! Desculpa! Não vou te desculpar se com você não quero mais ficar. Mais ficar! Me perdoa! Pra que se perdoar se você não vai mudar? Vai mudar! Desculpa se com você não quero mais ficar. Mais ficar. Você me seduziu, usou, me iludiu. Fiz tudo o que queria e depois você fugiu. Agora arrependido, está pedindo pra voltar. A pena agora tá, já tem outro em seu lugar. O que você me fez, não merece perdão. Jamais vou esquecer, você feriu meu coração. Te dá mais uma chance, não vai adiar. Não quero mais sofrer, vamos deixar como está. Me perdoa. Parceiro Denis Pancadão, segue em Brasília, um abraço pra você, Denis. Aqui ao lado, aqui o nosso lado comando, juntamente com o Tayata e toda a galera, toda a família do meu parceiro Tayata aí, garoto. Vai mudar, vai mudar, vai mudar. Desculpa, não vou te desculpar se com você não quero mais ficar. Mais ficar. Pra todo lado! Intersul ou Arrebentão. Não é fácil conquistar o dono do meu coração. Eu te peço só um beijo, por favor, não diga não. A nossa história de amor acaba de acontecer. Te tocar em três mil loucuras, só me entrego pra você. Não é fácil conquistar o dono do meu coração. Eu te peço só um beijo, por favor, não diga não. A nossa história de amor acaba de acontecer. Te tocar em três mil loucuras, só me entrego pra você. Vamos no Bragantino hoje. É o Mingão do Bragantino hoje, começando pra galera. E a gente vai nas marcando. Tu sabe, né, filho? Tu sabe. Você já sabe há muito tempo que eu te amei. Foi embora e volta, te esquentei. Vai, vai. Agora é sua vez. Fiquei esperando aqui sozinho o tempo passar. Mas eu sabia que você ia voltar. Que doida. Para tocar. Mega Príncipe Negro. O som da galera. Tá marcante assim. Intersol no Bragantino! Na vila, em Belém ou em qualquer lugar, você vai tocar. Aqui olá, toda a rapaziada também. Aqui olá, nosso amigo Amaralinho Sati. Meu amigo Tayata, toda a galera. Já que hoje comemorando 7 anos de casamento. De nacasado. É. Mega Príncipe Negro. O Arrebentando Pará. Intersol. Na vila, em Belém ou em qualquer lugar, você vai tocar. Bora, Robinho, meu parceiro Robinho. Nosso seguidor Rafinha aqui com a gente. Um abraço toda essa galera. É. Família Bente de Bigateu, muito obrigado, toda a galera. Aqui presente no Intersol, toda a família Bente. Então, aqui. Arrebentão. Bora, Bragantino! No coração, a emoção de estar aqui. Não adianta! Não adianta esconder a nave. Ela vai decolar da Amazônia pro Brasil inteiro. Amanhã tem futebol! Você? Você vai voar. One, two, three. Vai, vai, vai. Eu tô falando do... Tu vai amanhã, garoto? Rubi. Pra te ver só como é que muda as coisas. A multidão. Venha sentir a emoção da nave fazendo a pedra. Vamos 17. A paz de meio século conquistando seu coração. Rubi é mais gostoso. A beleza da nave que vai te encantar. Neto aqui ao lado, obrigado, Neto. Isso aqui marcando presença no Intersol hoje, o Neto, meu irmão. É o Netinho. Banda 007. Parceiro Naldo também está aqui com a gente. Um abraço, Naldo. Tá no Intersol, tá tudo aí, galera. Amor, eu sei. Bora, Maurício. Hey, não acabou. Eu sei, foi sem querer. Magoei você. Você chorou, fui parceiro Denis Mangadão aqui ao lado, obrigado, Denis. Tá aqui curtindo o Intersol da toda a galera. Coração. Pancadão é pancadão. Não pude imaginar que pudesse amar alguém tanto assim. Fiquei com medo e fugi. Você vem me procurar, como faz desde o início. Cheguei, bicho. Cada vez que quer voltar, é como se no calor da minha cama, você jura que me ama. Tá no banheiro, né? E me pede pra ficar. logo. Logo agora que eu quase esqueci. Marcante no Inderson, no Bragantino. Quando lembro dos momentos que passamos juntos, uma saudade aperta o peito, sem você não dá pra te esquecer. Eu fecho os olhos. Essa vai rolar no carro do Tayada e Cerezade. Tô sofrendo com a mesma dor, porque a nossa história ainda não acabou. Não entendo, meu amor, porque tem que ser assim. Eu tô sofrendo tanto e você longe de mim. Pantera Negra, meu irmão. Lá onde também a galera dorme no banco de trás, meu irmão. Ai, ai, ai, só quero te dizer, falar que eu te amo e não vivo sem você. Ai, ai, ai, não aguento mais essa dor que você deixou. Tô sofrendo de amor, sofrendo de amor. Ai, ai, ai, só quero te dizer, falar que eu te amo e não vivo sem você. Bora, Denis Pancadão! Tá aqui com a gente também ao lado do Inderson. Marcando presença, nosso parceiro, nosso parceiro. Lembro lá de São Miguel. Vai, Tchutrim. Era muito DVD debaixo do freezer, meu irmão. Bora, Marcinho do DVD, é nosso, meu irmão. Com você, viajo na batida, me dá prazer. Vem logo pros meus braços me aquecer. E se você não vem, eu vou enlouquecer. Preciso de você, yeah. Meu amor, meu amor. Vamos entrar aqui, meu nome é Eterno do Indo. Você está aqui presente, um abraço a toda essa galera. Ele que tem como presidente, nosso amigo JP da Nomitec. Aqui com a gente, tá todo mundo na área. Vamos lá, Robinho. A festa de aparelhagem não tem quem compare. Eu sei que você vem. Vai, vai. Eu vou curtir esse som. O ar é de fogo, arrasta fofão. Cine Amarelinho, um site, tudo aí, galera! Aqui no Inderson, tá todo mundo na área! Vem, meu grande amor, quero sair com você. Dançar até o sol raiar, curtindo o veraneio. Aqui, DJ Ney. Juninho a tocar. Que bobagem! Sente lá de dentro as melhores! Coisa boa demais, o Inderson Bragantino! Alô, Juninho GDC! Bande 1:30, tá valendo! Conta pra mim que eu te quero. Você sabe que eu não vou pedir pra... Parceiro Dioguinho, meu garoto! Um abraço, meu parceiro! Fica assim manhosa, eu sei que você quer. Você quer um homem que te faça mulher. De Juninho pra Marcele! Parceiro Juninho, alô, Juninho! Meu colo vem, vem aqui, meu. Faço

é uma minha, outra dele. Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer, é uma minha, outra dele. Amigo Pichula e o nosso amigo Jair está presente aqui, a família MT. Então todo mundo na área. Como é que é? Banda Kine e DJ Marcelo. Cai a noite, que solidão, uma dor imensa vai invadindo o meu peito. Nosso amigo Jailton e a Tayane, também toda a família MT que está presente. Um abraço a toda essa galera. Tá no Whindersson! Tanto assim. Volta logo, já não aguento mais tanta solidão. Com a gente também toda a família Trinca Massa. Tá aqui no Whindersson, todo mundo curtindo. Um abraço a toda essa galera. Sorrir e respirar. É só por isso eu aceito esse amor que só me faz chorar. Mas tudo passa quando me abraça. E diz que nunca mais vai me deixar. Hora de marcar, hora de dançar agarradinho. Vai, Boradito! Como é que é? Banda Kine. Meu amigo Dalton, nosso amigo Pinho, Tayana, o Tito da família Os Mal Criados. Aqui com a gente, tá todo mundo, obrigado, hein? Sei que esse amor me pudesse machucar tanto assim. Parceiro Cristiano lá no Dinossauros. Salve, está presente, obrigado, Cristiano. Tá aqui com a gente, valeu. Não aguento mais tanta solidão. Banda 007. Saber nesse instante por onde ela anda. Porra, eu nem quero saber mesmo. Infelizmente alguém sabe, mas não quer me dizer. Deixa pra lá, vamos dançar. E os passarinhos que voam distante, amanhã vamos pra bola, sabem muito bem aonde anda você. Vai lá buscar ela, passarinho. Bora sacana, bora sacana. Traz essa mulher pra perto de mim. Se você trouxer, lhe pagarei bem pago. Darei minha gratidão e você. DJ Gel está aqui já presente, obrigado DJ. Um abraço pra você. Você tá aqui mais minha presença, Whindersson. Não, e você jamais sai do meu coração. Não vou mais na minha casa, levo tempo em beber. Se ela não voltar, sou capaz. Oh, delícia. Se ela não voltar, sou capaz de morrer. Banda 007. Vamos tentar, vamos gananciar logo, hein? Too many night, face in the mirror that keeps you alive. So close together, so far apart. I'm so bora, Rafa. Without you. Te vi, sacana. Ray on the river, I never cross. Wind and the ocean, the feeling is lost. I still believe that you cry for me. Will I survive without you? Like a fool, I was reading. Like a fool,

volta, viu? Deixa eu... E olha comigo também, meu parceiro Rafa 3D. E ele tá com a gente, obrigado a você, Rafinha. Um abraço do Luan. Vamos lá, se ligar o Inter. Aí, Braga tirou. O ar é frio, como a sua voz me deu. O amor se viu. Venei aqui, tá com aquele cheirinho. Tá sobre o prazer. Meu amigo, tu é doido. É. Meu amigo Denis Pancadão, obrigado, Denis. Um abraço pra vocês, a toda a galera. Rafa! Seu amor é um adeus que vai. Uau. Eu não vou chorar por você e não vou deixar de viver. A fantasia não deve existir. Vamos encaçapando uma atrás da outra. E agora, agora! Ah, meu amor, quando a gente acabou, eu sofri, eu chorei, eu passei tanta dor. Foi tão ruim, eu não pude estar com você, meu amor, não pude te abraçar. Meu grande bem é você, meu amor, eu te dou minha vida. Pensei que era só eu que era ruim de subir, viu, bicho? És feita pra... Eu vi o Rafa agora, uma dificuldade do cacete. A luz da minha vida não pode apagar. Olha pra mim e diz, meu amor, se também não sofreu quando a gente acabou. Naquela noite, quando eu te liguei, eu senti na tua voz um vibrado de dor. Foi tão ruim, eu também chorei, quando a gente se deixou. Olha pra mim e me diz, amor, que não vai mais terminar. Foi tão ruim, eu também chorei, quando a gente se deixou. Olha pra mim e me diz, amor, que não vai mais terminar. Rafa 3D está aqui comigo hoje, obrigado Rafa. Seja bem-vindo no Interson, garoto. Pode dar seu alô que aqui você tem moral, meu garoto. Alô, Rafa! Vamos nessa, né, show? Sucesso total, meu garoto. É o Interson de Curuçá. Hoje aí no Bozo, no Brandinho, sucesso total, viu? Obrigado a você me receber aí com carinho. Toda a família Interson, o parceiro Neyson, o Thiaguinho, meu parceiro Luan também, que tem uma trajetória longa aí. Um abraço com carinho a todos vocês aí. Vamos curtir! É o Inter! É isso aí, Rafa! É nós do Bragantino! É! One, two, e agora! Penso em você, meu amor, toda hora. Porque sem razão me deixou, foi embora. Fala, beija, homem! Um abraço, garoto! Haja coração pra suportar tanta dor. Zezinho! Provocada por paixão. Homem do cabo, hi-fi! Penso em você, meu amor, toda hora. Porque sem razão me deixou, foi embora. Quebra a sandália, Tayana, tá vendo? vamos já usar aquele, a parte de baixo daquele sapato que a gente achou ainda agora. Vamos lá dançar! É o Inter! Jailton da família MT está aqui presente, obrigado Jailton. É nóis, é tudo nosso, é tudo nosso. Ela se pôs ao sol, uma deusa eu vi. E aí? Eu não consigo mais viver longe de ti. Não há lugar pra nós. Não há Tino, Altino está presente, obrigado a vocês aí, ó. Meu amigo Rafael Rodrigues, Robinho por ali, toda a galera. Deixa que segue o Interson ao lado. Jogo frágil, sei. Ela me envolveu. Agora eu tento ser. Você é a pessoa que chegou, me completou. Foi você que eu escolhi pra mim. Gente, é o seguinte, quem já entrou, se sair vai pagar ingresso, tá bom? Você que eu pode estar com bingo, pode estar com mais 100 reais, vai ter que pagar de novo o ingresso, tá? Então pronto, é tudo nosso já. Você eu escolhi pra mim. Esse vai tocar lá no Fera, meu irmão. Você eu escolhi pra mim. Pra mim. Marcante, não é marcante? Uma noite sem lua, você chegou e brilhou. Foi você que eu escolhi pra mim. Uma chuva de verão, você chegou. Parceiro GG 360, está aqui Brasil. Obrigado, GG. Você que eu escolhi. Ele que amanheceu hoje com a gente no Inderson. Já tá de volta, sacana, rapaz. Você escolhi pra mim. Você escolhi pra mim. Cadê, Dudu? Você escolhi pra mim. Além de viajar, vai! A menina da janela fica sempre a me olhar. Onde tu tá, mulher? Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar. O que tu quer, sacana? O meu amor. Dá meu carinho pra ela. O meu calor. Vou dar todinho pra ela. Só pra ela. Só pra ela. É só dela. Nossa, o Kiko do Soco, nosso amigo Batata. Só pra tá presente, é por aqui da toda a galera. Ela, é. É só dela. Batata louco e toda a galera. A menina da janela fica sempre a me olhar. Eu quero. Marcante, no bregaço, no bregaço! Hoje eu vou sair, vou curtir, vou dançar. Pego minha gatinha para a gente se amar. Vou dançar o brega e suar pra valer. Mas agarradinho só danço com você. Hoje eu vou sair, vou curtir, vou dançar. Pego minha gatinha para a gente se amar. Vou dançar o brega e suar pra valer. Mais agarradinho, só parceiro Davi de São Caetano, obrigado Davi. É. Tá aqui com a gente, tá todo mundo no Inter. O DJ vai tocar muito brega. Meu amigo Marcelo René, obrigado Marcelo. Está presente com a gente, toda a galera. Na festa o que me interessa é com você. Alô, Geldo! Não precisa você vir me chamar. Porque se eu quero curtir e dançar, vou pra festa do Príncipe Negro. Qualquer hora você pode ligar, contanto que seja pra me convidar. prepare pra festa do som, Príncipe Negro. Então vem amor, é no Príncipe Negro que eu vou. Estou indo amor, é no Príncipe Negro que eu vou. Então vem amor, é no Príncipe Negro que eu vou. Estou indo amor, é no Príncipe Negro que eu vou. E daí? Já já tentaram roubar você de mim, você de mim. Só porque eu falo assim. Já já tentaram roubar você de mim, você de mim. Só porque eu falo assim. Passeando, passeando, passeando, passeando, passeando. E agora? Vai! Passeando no Oriente, um magadinho conheci. Eu procurava um grande amor, veja onde. Solta a flauta, menti. Solta a flauta. Do pilado, eu adorava um homem bom. A mulher bomba. Manjade. É. Olha, meu amor, estou sozinho. Eu preciso de carinho. E o que eu quero é te amar. Pois é que esse brega está rolando lá no meio do salão. E o que eu quero é dançar. O que tu quer? Quero, por favor, dançar contigo. Quero. Meu amigo DJ Jefferson Digital, Ferreirinha. Quero com tua grude. Meu amigo Eliseu, Rai. Eu e da série digital de Bragança, tá todo mundo na área. Segure forte a minha mão. Vai no batidão, vai no batidão, vai no batidão, vai no ar, vai no ar. Olha, meu amor, estou sozinho. Eu preciso de carinho. E o que eu quero é DJ Ney. Pois é que esse break está rolando lá no meio do salão. E o que eu quero é dançar. Quero, por favor, dançar contigo. Quero afogar essa paixão. Quero conquistar seu coração. Eu e você nesse salão. Siga. Um tiriri com você, não precisa convidar. Vamos dançar tiriri. Quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Para um tiriri com você, não precisa convidar. Vamos dançar tiriri. Quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Tiriri, a gente dança assim. Você fica coladinha em mim. É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. Gererê, a gente dança assim. Você fica coladinha em mim. É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. É fácil de aprender. Ixi, já era. E você vai gostar. Tenho medo até de botar pendrive. Olha o vírus. E meu parceiro Batata também tá ligado com a gente, sempre loucos. Aqui com a gente, obrigado a você, abraço do Luan aí, ó. E aí, Batata? Vai descendo, vai. E vai subindo, e vai subindo. Mas cadê o serrador do Thiago, hein? Esse é o passo do gererê. É fácil de aprender. Tá coxando, tá coxando. Vai gostar. E vai descendo, e vai descendo. Tanto. E vai subindo, e vai subindo, vai. Esse é o passo do gerir. Após essa, o bingo pra galera, após essa! Você vai gostar. Não sei se eu tomo uma hoje, eu não sei, bicho. Gerirê, com você, não precisa convidar. Vamos dançar, gerirê. Quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Para o gerirê, com você, não precisa convidar. Vamos dançar, gerirê. Quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Eita, é! Gerirê, a gente dança assim. Você fica coladinha em mim. E a pintadinha pra lá, e a pintadinha pra cá. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. Gererê, a gente dança assim. Vem pro show do Intersom, o verdadeiro representante de Curuçá. E você sabe disso.